charmante et adaptée à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Te confieso, llevo un rato idealizándote. Toda una vida yo buscándote. No sé qué hacer, te ves muy bien. Me acercaré. Te confieso que lo mío no es la mente hablar. Soy algo tímido, como verás. Y esta vez me atreveré, te lo diré. Y ya me tienes como un loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas. Para vocês todos, não se esqueçam, é assim, estão à escuta da emissão Descoberta, mas hoje vou ser eu que vou estar cá com vocês até às 19 horas com música, música e mais música, música que cheira a fim de semana, música que dá assim um bocadinho de sal, porque lá fora está um tempo, meu Deus, que não dá para estar lá fora mesmo. Fiquem comigo até às 19 horas com o programa Descoberta. Até já. Desapareció. Ya no.

beijar. Poder de ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar.

som que está na moda. E vai saltar, bum bum, com as mãos no ar, bum bum, vem balançar, vem curtir a noite fora e vai estourar. Totalmente diferente, mas uma descoberta. Gonçalo Salgueiro com o tema Minha Mãe Nasci Fadista. Minha mãe nasci fadista, mora fado no meu peito. Não se canse, não insista, não há ninguém que desista quando vive satisfeito. Não lhe dê maior cuidado, neste modo de cantar é um destino marcado. Quando sofro, canto, falo. Antes isso que chorar é um destino marcado. Quando sofro, canto fado. Antes isso que chorar. Quem chora dá saber a má sorte que lhe cabe. Neste meu jeito de ser, posso.

segredo da vida é saber viver, seja o bem que quer receber. A vida é agora, depende só de você. A sua história você vai escrever. A vida é agora, viva cada momento, deixa lá fora outros sentimentos. O segredo da vida é saber viver, seja o bem que quer receber. Não tenha medo, nem vergonha de gritar. Eu te amo e pra sempre vou te amar. Trazer pra cantar com a gente Nando Rosa do Barbarella. Ô Xande, alô modelo, a honra é nossa, a vida é agora. O segredo da vida é saber viver, seja o bem que quer receber. Não tenha de você, a sua história você vai escrever. A vida é agora, viva cada momento, deixa lá fora outros sentimentos. O segredo da vida é saber. É isso mesmo, saber viver. Banda modelo com A Vida é Agora. E vamos continuar com um novo tema, mas que vocês certamente já conhecem, Johnny Abreu Solteiro. Esta música foi pedida da parte do Jerome para a mãe e para nós todos. Muito obrigada, Jerome. Bom fim de semana para ti. Tranquilo, de verdade, só pela tua amizade.

isso mesmo, sempre a bombar com o grupo Capa Negra, que vão estar connosco no 22 de Abril e com o Jorge Guerreiro. Marquem essa data, uma data importante. Vai ser mais um bom momento que vocês vão passar na rádio, na sala de Montição em Saint-Jean-Blanc, da nossa companhia. E vamos continuar com música. Música, sempre música e mais música, com o Leandro, com o tema Tu. Meu passado apagar e hoje estou aqui. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. De olhar nem vem de sol, e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei, e agora eu já sei a razão de tu estares aqui. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

Alexandre Faria com o tema Transmontana e vamos continuar com sempre música e mais música. Ana Luza, eu quero bem a minha sogra. E com este tema vou-me despedir. Uma vez já aqui um forte abraço para vocês todos. Espero que vocês tenham gostado da música com a emissão Descoberta. E vou-vos deixá-los na companhia do Albino com a emissão Mavericá. Cumprimentos para vocês todos. Um ótimo fim de semana para vocês. E até para a semana. Já fui patrão e agora não me incomodes. Encontrei a casa desarrumada, tive que despedir a empregada. Depois de tantas folgas eu lhe dar, exigiu o ordenado aumentar. Para meu azar a mulher me deixou, a vizinha de mim se aproximou. Logo me disse que queria trabalhar, mas não se importava de uma folguinha lhe dar. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, a